Salve, salve, irmãos de todas as quebradas, do sul ao norte, não importa sua área, seu sotaque, sua cor, ideologia ou naturalidade. Se você é como nós, que não suporta mais a opressão, o terrorismo social que nos impede de viver, então chega mais, se junte a nós, que a nossa rima é real. Nós podemos lutar sem usar as armas da violência, que a tantos de nós destrói. Nós não precisamos do poder da violência para sermos ouvidos. Nós somos o povo unido, com nossas vozes, versos e rimas. A nossa inspiração vem do dia a dia, da tiazinha no barraco caindo aos pedaços, do irmão que está desempregado, sem poder sustentar seus filhos, do moleque que foi abandonado pela família, que mais tarde vai virar o pesadelo do sistema. Mas enfim, seja qual for os seus problemas, a vida continua. Filosofia negra. Filosofia negra.